aí, minha gente, beleza? O sabor brasileiro na rádio. Vamos todos numa linda passarela de uma aquarela que um dia enfim descolorirá. Quinta-feira. Todos los jueves a las 12 del mediodía. Brasil. En la radio. Arranca. Aquarela. Hola, hola. Esa. ¿Qué tal, mi gente? Estamos escuchando, ¿cierto? Muy buenas noches, querida audiencia de Radio Roja, Radio Panamericana. Estamos acá en los últimos programas ya de Acuarela. Ahora estamos justo hablando acá con la directoría, grande Juancito Martín. Un tema de la programación de verano, ¿no? Así que, gente, vamos aprovechando esta noche de música brasileña, de buena música brasileña, porque 18, todo indica que se termina, ¿cierto? Así que vamos que vamos. Ahora voy a pasar el teléfono acá de la radio, 3548572403, para você colaborar con la gente, ¿no? Colaborar contando para gente su experiencia allá por las tierras brasileñas, su música preferida, su artista preferido brasileño. Y bueno, hoy vamos a estar escuchando Lenine, Alceu Valença, Cordel do Fogo Encantado y mucho más, ¿no? Mucho más. Boa música brasileña, por lo menos acá en Acuarela, mi gente. Qué alegría estar acá con ustedes por las líneas radiofónicas de Radio Roja. Ay, ay, ay. Hay una interferencia, pero bueno. Vamos que vamos, mi gente. Vamos con Lenine, Soñei. Eu subi sorrindo esta montanha. Eu subi desta montanha. Desde o primeiro dia de vida, até que se tornem adultos e comecem a viver por sua exclusiva conta e tracem o seu próprio destino. El sabor brasileño en su casa. La alegría no es solo brasileña, no, mi amor. Ahí está, ahí está. Qué temazo, ¿no, gente? Yo no me escucho bien. Pero bueno, espero que ustedes me estén escuchando, ¿cierto? Están me escuchando. Hola, hola. Hola, hola, sí. Bien, gente. Ese acuarela para ustedes. Buenas noches, querida audiencia. Radio Roja, Radio Panamericana. Estamos en vivo desde los estudios acá en Casa Grande. Essa cortinita, você sabe, não? Está escutando, está na companhia de Rafael Rodrigues, acá, escutando mucha música buena. 10 anos na Argentina e mucha música buena. Creo que está bien, não? Não há nadie para corrigirme acá, pero sí. Me parece que está bien hablado. Bueno, querida audiencia, vamos a seguir más escuchando también Lenine, Jack Soul Brasileiro. Vamos lá, Lenine, querido Lenine pernambucano. Já que subi nesse ringue, o país do swing é o país da contradição. Eu canto pro rei da levada, na lei da embolada, na língua da percussão. A dança mugango dengo, a chica do mamulengo, o charme dessa nação. Quem foi que fez o samba embolar? Quem foi que fez o coco samba? Quem foi que fez a ema gemer na boa? Quem foi que fez o coco um coca? Quem foi que deixou o ovo no lugar? Quem foi e fez do sapo cantor de lagoa? E diz aí, Tião, Tião, oi, fosse, fui, comprasse, comprei, pagasse, paguei. E diz quanto foi? R$500. E diz quanto foi? R$500. Olha, Tião, oi, fosse, fui, comprasse, comprei, pagasse, paguei. E diz quanto foi? R$500. E diz quanto foi? R$500.

depois me de tudo um saco, mandei presente pro delegado. Um bilhete escrito assim. Era o meu troco. Pra mostrar pra eles que eu tava na guerra pra ficar campeão. Mas a cabroeira deu pra trás, se acostumou. E eu fiquei sozinho. Falta o costume aprender com São Francisco. Falta tratar o Nordeste como Sul. Falta outra vez Lampião, Trovão, por isso. Falta feijão, velho, manda caro. Falei, falta a nação acender seu candeeiro. Faltam chegar nas Gonzagas lá de Exu. Falta o Brasil e Jackson do Pandeiro. Maculelê, carimbó, maracatu. É lampa, é lampa, é lampa, é lampião. Meu candeeiro encantado. Meu candeeiro encantado. Meu candeeiro es preciso, vivir no lo es. Navegar es preciso, vivir no es preciso. Navegar es preciso, vivir. Acuarela. De novo, minha gente, Rafael com vocês nessa noite de sexta-feira, viernes, não? Acá em Argentina. Estamos escutando aí a primeira parte do programa com o grande Lenine, artista pernambucano. E acá vou contar um pouco mais de Lenine para você aqui no site em português, Vagalume, um site de música de Brasil. Va a ser una traducción instantánea, así que si sale más o menos, voy a hacer lo posible para que no. Lenine fue integrante de una turma, una gente de rockeros que tomaban las calles de la capital pernambucana en los años 70, de bandas como Ave Sangría y músicos como el guitarrista Robertinho do Recife. Lenine fue así como muchos de sus amigos, se interessando aos poucos por la MPB, a música popular brasileira, em especial aquella llena de sofisticação e energia como de Gilberto Gil e Milton Nascimento. Em 1981, já vivendo em Rio de Janeiro, ele deu o primeiro passo, ou seja, começou a dar maior importância em sua carreira, participando do Festival de Música Popular Brasileira de 81 de la TV Globo, com a composição Prova de Fogo, Prueba de Fuego. No ano seguinte, lançou o seu primeiro LP, que se chamou Baque Solto, ou gravado em parceria com o conterrâneo Lula Queiroga. Mas, infelizmente, o disco não tuvo grande repercussão em la época, apesar de la fuerza de músicas como La Prova de Fogo e Trem Fantasma. Bom, galera, já vamos contando um pouquinho mais desse artista pernambucano de Recife, não? Você que viajaste por allá sabe do que estou falando, na terra quente, com muita cultura. E já vamos seguindo com a biografia do nosso querido Lenine. E vamos passar agora a outro artista muito querido. Alceu Valença, que também aí é da parte de Recife. Eu tive a oportunidade de estar em Olinda, no Carnaval de Olinda, um dos carnavais mais famosos do mundo. Assim que e vi a casa de Alceu Valença, estava aí já grande, o grande artista esse Alceu Valença, dando sua alegria ao povo, não? Que estava aí bailando sobre as caixas. Então vamos com ele e outra maravilhosa, El Barramalho e Geraldo Acevedo. Vamos, minha gente, com Pernambuco em Aquarela. Tá batendo como quem diz não tem jeito, zabumba bumba esquisito batendo dentro do peito. Teu coração tá batendo como quem diz não tem jeito, o coração dos aflitos pipoca dentro do peito. O coração dos aflitos pipoca dentro do peito. Coração bobo, coração bola, coração balão, coração São João. A gente se ilude dizendo já não há mais coração. Coração bobo, coração, coração bola, coração balão, coração São João. A gente se ilude dizendo já não há mais coração. Eu disse bobo, bobo, bobo, bobo, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola de balão. É bobo, balão. A gente se ilude dizendo já não há mais coração. A gente se ilude dizendo já não há mais coração. Meu coração tá batendo, zabumba bumba esquisito. Teu coração tá batendo, o coração dos aflitos. O coração dos aflitos. Coração bobo, coração bola, coração balão, coração São João. Coração bobo, bobo, bobo, bobo, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola de balão. A gente se ilude dizendo já não há mais coração. Eu disse bobo, bobo, bobo, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola de balão. Pois é. É Zé Ramalho cantando com seu balança. Quando eu falo, outro pensa bem no meio da canção. A gente se ilude dizendo já não há mais coração. E por favor, todo mundo de repente, todo mundo vem juntinho batendo bola de mão. A gente se ilude dizendo já não há mais coração. É bobo. Outra vez é. A gente se ilude dizendo já não há mais coração. Coração bobo, bobo, bobo, bobo, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola de balão. A gente se ilude dizendo já não há mais coração. Eu disse bobo, bobo, bobo, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola de balão. A gente se ilude dizendo já não há mais coração. Obre, é bom. A gente se ilude dizendo já não há mais coração. A gente se ilude dizendo já não há mais coração. Aquarela. Brasil na rádio. Brasil, muestra tu cara. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, ahí me escuchan, ¿cierto? Ahí, Juan, ¿me escuchás? Hola, hola, está el máximo. Está en el máximo, Juan. Acá estamos hablando con el técnico que está acá cerquita, pero no está en los estudios. ¿Qué tal se escucha? Algo pasa, algo pasa. Creo que poco me escucharon antes. Bueno, parece que ahí viene el técnico, galera, a resolver el problema acá. Hola, hola, hola, hola, hola. ¿Qué pasa? Estaba eso así, mira. Estaba así como salido. Ahora sí. Sí, no, creo que desde su principio estuvo así. ¿Sí? Buenísimo, ahora sí nos estamos escuchando bien fuerte, bien ahí, ¿no? Dice pequeños detalles, cambian toda la movida, gente querida. Bueno, vamos de nuevo con los teléfonos acá de la radio, 3548572403. Está un poco fuerte eso, bien. Y estamos con artistas pernambucanos. Hoy, la noche de viernes, de 4 de diciembre. Bueno, les cuento que estoy por cumplir años, así que muy contento. Con la posibilidad de rever amigos, de tener una ayuda para construir mi casa, tener una ayuda para construir mi casa. Un abrazo a toda la galera, ¿no? Ya son 10 años acá en Argentina y por suerte con lindas amistades que van acompañando el proceso de extranjero, ¿no? No es tan simple estar en tierras extranjeras, más es bastante lindo también, divertido, y más que nada poder compartir un poco de mi cultura y de la música que me gustó o que voy conociendo también acá de Argentina, es un gran placer. Ya vamos a volver con artistas pernambucanos. Ahora vamos a escucharla en voz de nuestro querido Seu Jorge. Un disco que hizo en parcería con David Bowie, ¿cierto? La canción se llama Rebel Rebel. Vamos lá, Seu Jorge, su voz inconfundible. Se vai ou vem, pouco importa se o legal. Moda na gringa é Feliz Natal. Se equivocou, mas ficou tudo bem. Agora disse está na onda zen. Hey baby, você venceu. Passa amanhã e pegue o que é seu. A maquiagem vai desmanchar. Faz o seu medo aparecer. 0-0, agora eu vou. Você deu mole, então eu marco o gol. 0-0, você venceu. Passe amanhã e pegue o que é seu. Na onda zen. Hey baby, você venceu. Passe amanhã e pegue o que é seu. A maquiagem vai desmanchar. Para o seu medo aparecer. 0-0, agora eu vou. Você deu mole, então eu marco o gol. 0-0, você venceu. Você me mora, então quem faz sou eu. Tchurinho, tchurinho, tchurinho, tchurinho, tchurinho, tchurinho, tchurinho, tchurinho. El sabor brasileño en su casa. La alegría no es solo brasilera, no mi amor. Ahora sí, se escucha, galera. Buenas noches. Essa noite fresquita, não? De sexta-feira, de viernes, 4 de diciembre, gente, el año se fue, já se está terminando, não? E, bueno, um ano bastante raro, com essa pandemia aí que moveu muito, não? Moveu profundamente todas as relações humanas e se poderia dizer que para sempre, não? Não há volta atrás com essa história, me parece, minha gente, o que dizem? Bueno, conta pra gente acá no teléfono de la radio 3548572403. Cuenta pra gente como foi tua experiência pandêmica, ¿no? Pero bueno, vamos a ver que 2021 nos trae. Todavía não terminou, pero bueno, yo ya siento que ya estamos dando tchau. Yo no veo a hora de dar tchau este año. Pero bueno, esse é um outro papo, como diz lá no Brasil, na outra conversa. Aqui a gente está para desfrutar da música brasileira. Vamos a contar um pouco esse projeto que participou seu Jorge, aí com David Bowie, como foi essa história. Já estou curioso também para compartilhar com vocês. E, mientras preparo todo acá para uma leitura informativa, vamos escuchar outro temita mais desse mesmo disco com Changers. Descobri, eu sinto muito, mas tenho que ir. vou pro mundo porque nada mais me prende aqui. É o final do show. E não fique magoado porque vou partir. É só o jeito que eu sou. Changes lá. Vem meu trem, vem meu trem. Tô saindo fora porque eu vou me dar bem. Changes lá. Vem meu trem, vem meu trem. Sei que tá na hora e eu vou me dar bem. Sempre em frente. Assim permitir, só procurar fazer amigos do bem. Se precisar ajudar também. E agora liberdade e horizonte. Só você não sacou. Nova York, Ipanema, Hong Kong. É nessa aí que eu tô. Changes lá. Vem meu trem, vem meu trem. Tô saindo fora porque eu sei que vou me dar bem. Changes lá. Vem meu trem, vem meu trem. Sei que tá na hora e eu vou me dar bem. Sempre em frente. Nunca pra trás. Livre eu me sinto. Sublime, gente, mais gente, o mar e o céu azul. Changes lá. Vem meu trem, vem meu trem. Tô saindo fora e eu sei que vou me dar bem. Changes lá. Vem meu trem, vem meu trem. Tô saindo fora e eu sei que vou me dar bem. Sempre em frente, nunca pra trás. Sempre em frente, nunca pra trás. Oh, oh, oh. El sabor brasileño en su casa. La alegría no es solo brasilera, no mi amor. Bom, galera. Esto fue Seu Jorge cantando músicas de David Bowie. Bueno, esa idea fue de um diretor americano chamado Wes Anderson, que pediu para que Seu Jorge cantasse música de David Bowie em português em sua participação no filme A Vida Marinha de Steve Sisson. Aí tá a informação para quem quer buscar e ver a película. Eu não la vi todavía, me dá ganas, para dar uma graça estranha a seu personagem em la película. Foram elegidas 13 músicas del compositor inglés para la trilha de la película. El propio Bowie elogia la empreitada en el CD, ¿no? En el CD impreso, y dice que las versiones de Seu Jorge revelan bellezas que ni él sabía. Puede ser, mas para un oyente cualquier, es muy difícil oír músicas tan conocidas y tan fuertes como Oh You Pretty Thing, ahí ya vamos a escuchar, por ejemplo, con respeto, digamos, se viste como que, según esa crítica, es una crítica medio dura a Seu Jorge. Bueno, es difícil no escuchar la canción sin, ¿no?, quien le gusta a David Bowie, no generar ahí un ruido. e ainda, bueno, cantada em português. Por isso, al final, as regravações de Seu Jorge ficam mais com um registro de exóticas de suas músicas, não, do cantor inglês, sem outro valor que não seja essa estranheza. Bueno, é uma crítica meio dura acá para Seu Jorge, pero bueno, musicalmente a mí me agradó, por eso que estoy compartiendo con ustedes. Y vamos a escuchar ahora You Pretty Things, oh, You Pretty Things, na voz de Seu Jorge. Se passou e é tão bom ter você aqui. Não há limites para o amor quando se vive com sorte. A vida contigo é muito melhor. Esqueci o medo de viver só. Com você me sinto bem. Contigo sou feliz também. Agora o mundo só nós dois, e todo o resto ficou pra depois. Enquanto eu estiver aqui, o nosso amor vai ser forte. A vida contigo é muito melhor. Esqueci o medo de viver só. Com você me sinto bem. Contigo sou feliz também. Agora o mundo só nós dois, e todo o resto ficou pra depois. Não há limites para o amor quando se vive com sorte. A vida contigo é muito melhor. Me perdi do medo de viver só. Com você me sinto bem. Contigo sou feliz também. Navegar es preciso, vivir no lo es. Navegar es preciso, vivir no es preciso. Navegar es preciso, vivir. Acuarela. A gente aí, Seu Jorge. Bueno, para ver a película musicalmente,

a canção com Milton Nascimento no lugar de Gil, que tinha cambiado de gravadora e decidiu incluir em seu álbum homônimo. Cálice se tornou um dos hinos mais famosos da resistência ao regime militar. Trata-se de uma canção de protesto que ilustra, através de metáforas e duplos sentidos, a repressão e a violência do governo autoritário. Bueno, para quem, como estamos falando de idiomas distintos, quando diz cálice, em verdade, não, quando diz cálice, afasta de mim esse cálice de vinho tinto, está expressando para sacar lejos de mim o callarse, não? Esse jogo de palavras, metaforicamente, queria dizer isso, não? Afasta de mim esse cálice, usando também toda a questão cristiana, não? Del cálice divino, como toda essa história. Genialmente, não? Genial, somente Chico Buarque poderia ter escrito algo assim, mas seria traduzindo, seria como que afasta de mim, deixa lejos de mim esta não poder hablar, não? Este callarse. Aquarela também é cultura, minha gente. Vamos que vamos. É isso aí. Estamos quase terminando, cara. Pero 8 minutos e vai se preparando. Não vai perdendo os últimos programas, que vão ser os melhores, seguramente. Temos agora até 18. Por o que estamos vendo, 18 terminamos o ano, não? Essa temporada. Aquarela sempre teve temporadas. Vamos a ver se ano que vem vamos a constituir aí um ano bastante colorido, não? Colorido, as ondas radiofônicas acá de Vale de Punilla, com essa humilde colaboração cultural desde Brasil, acá em Argentina. E vamos estar aí, acá com vocês, todos os viernes, compartilhando boa música brasileira. Bom, para terminar o programa, galera, separei acá umas canções de grupo que me gusta muito. Que já para o próximo programa posso preparar mais conteúdos para compartilhar com vocês, que é uma questão muito interessante, esse encontro de Pedro Luiz e Aparelho, uma banda que não é muito antiga, digamos, deve ter aí como seus 20 anos, 15 anos, é uma banda mais bem contemporânea, como uma banda que mescla muitos ritmos aí, seria uma banda da nova expressão da música popular brasileira, se poderia dizer assim, com gênio da música popular, digamos, Ney Matogrosso, grande dos melhores intérpretes que temos allá. Bom, vamos escutar eles e semana que vem a gente vai conversar e falar mais sobre esta banda, sobre esse encontro. Bueno, gente, vai sendo a despedida. Grande abraço, uma grande semana. Espero que vocês tenham aí bom fim de ano, que vayam a aproveitando bastante o tempo e organizando-se para passarla bem com sua gente querida. E, bueno, les mando desde acá um beijo muito grande, um abraço, boa semana e hasta semana que vem. Com vocês terminamos com Pedro Luiz e Aparelho. Essa de ritmia. Temaço, galera. Temaço, temaço, temaço. Eu quero me esconder debaixo dessa sua saia pra fugir do mundo. Pretendo também me embrenhar no emaranhado desses seus cabelos. Preciso transfundir seu sangue pro meu coração que é tão vagabundo. Me deixa te trazer num dengo pra num cafuné fazer os meus apelos. Me deixa te trazer num dengo pra num cafuné fazer os meus apelos. Eu quero ser exorcizado pela água benta desse olhar infindo. Que bom ser fotografado, mas pelas retinas desses olhos lindos. Me deixe hipnotizado pra acabar de vez com essa desritmia. Vem logo, vem curar seu nego que chegou de pobre lá da boemia. Vem logo, vem curar seu nego que chegou de pobre lá da boemia. Eu quero me esconder debaixo

na noite. Tocaia de animal que acompanha sua presa. Escravo